repete agora, e remorso hoje chora o grande mal que me fez. Jurei nunca mais perdoar, para sempre odiar, desprezar de uma vez. Agora, por amor ou loucura, eu quebrei minha jura, talvez por compaixão. Vem, amor, fique aqui nos meus braços, meu coração em pedaços não negará o perdão. O grande mal que me fez. Jurei nunca mais perdoar, para sempre odiar, desprezar de uma vez. Agora, amor ou loucura, eu quebrei minha jura, talvez por compaixão. Vem, amor, fique aqui nos meus braços, meu coração em pedaços não negará o perdão. Vem, amor, fique aqui nos meus braços,